Difusora. Informando, divertindo, prestando serviço e integrando uma região na evangelização, na notícia, na música, no esporte, na cultura e lazer. ZYL 222, onda média 1550 kHz, gerando sinal e áudio de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, 1000 watts no pico da antena. Difusora, fazendo, escrevendo e contando a história da nossa gente há 6 décadas. Senhor. Padre Michel, presidente da Rádio Difusora, convida você ouvinte para ser um amigo e colaborador da rádio. Retire um carnê mensal e faça sua doação no valor que desejar. O pagamento poderá ser feito na Difusora, na Secretaria da Paróquia Nossa Senhora do Carmo ou em qualquer agência bancária. Assim, poderemos dar continuidade na nossa programação religiosa que tem como objetivo a evangelização. Para você que colabora, no final de cada mês, estaremos fazendo um sorteio de um brinde especial. Promoção. Eu amo comprar aqui. Ao comprar nos estabelecimentos identificados Eu Amo Comprar Aqui, você concorre a uma moto zero quilômetro e a dezenas de vale-compras. Sorteio dia 31 de janeiro. Consulte o regulamento no site www.acscrc.com.br. Participe e boa sorte. Realização: Associação Comercial e Empresarial de Carmo do Rio Claro. Patrocínio: Sicredi. Atenção para as empresas participantes da promoção: Auto Posto Netinho, Café Conosco, Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Milena Modas, Minas Gás, Speedcar, Casa de Pesca LM, Mima Kids, Sara Modas, Mercearia Maria do Pão. Atenção você! Vá até a loja Freire Presentes e conheça a sensacional linha de produtos: cama, mesa e banho, toalha de rosto, toalha de banho, colchas, lençóis, edredom, capa de colchão e sofá, travesseiro e muito mais. Lá você encontra também uma linha completa de presentes, eletrodomésticos e produtos de decoração. E aquela seção especial de produtos de R$ 12,00 que cabe no seu bolso. A loja Freire Presentes espera por sua visita. Rua Capitão Pedro Augusto Correia, número 70, em frente à Caixa Econômica Federal. Telefones 3561-2699 ou 99715-2699. A Clínica Dr. Life informa que o Dr. Fernando estará atendendo quinta-feira. Agende seu horário: 3561-2700. Doutora Ana Caroline Lemos Monteiro, cirurgiã dentista. Atendimento adulto e infantil, limpeza, clareamento, cirurgias, canal, implante dentário e prótese. A grande novidade é a câmera intraoral. Atendimento de segunda a sábado. Seu sorriso é seu cartão de visita. Marque seu horário pelos telefones 992-23-5109 ou 3561-2700. Clínica é a Dr. Life. Pedro Faria, 640, ao lado do velório Santo Antônio. Doutor Aguinaldo Silveira, ortopedista e traumatologista. Atendimento na clínica Climed, especialista em lesões, deformidade nos ossos, músculos, articulações e ligamentos. Atendimento todas as terças e sextas-feiras. Consultas a preços populares e Unimed. Rua Campista César, número 70, Centro. Telefones 35-3561-1856 ou WhatsApp 99704-9964.